Game Track Podcast. Estamos começando mais uma edição do Game Track, o episódio número 57, e vamos aos nossos participantes. Eu sou o Zabuzeta e eu sou o melhor spy do Level Mais. Aqui é o Madruga Jackson e Kill Them All! Capim! Ei. Eu sou o Fedai King e... Push Little Cart, you moron! Eu digo Calcin e eu... Não, eu falei errado no apelido. Aqui é o Rodrigo Belo. Vou mudar, beleza? Tá bom. Não, eu digo Coulson e eu apareço pra gravar um podcast a cada 70 anos. É, agora você é lenda agora, né? Hey, galera, aqui é o Excel e vocês estão dando material pra sopa. Ah, Zé da Graça. Nossa, essa é das antigas, hein? 2011. E aproveitando aqui, estamos reunidos para falar de um jogo que é recorrente desde a nossa época, lá no Level Mais. Não, lá no Meia Lua X. Opa. Lá no Meia Lua X, do qual nós começamos com as nossas Death Knights, que remete ao jogo que a gente joga direto, né? Que é Team Fortress 2. Acredito que a maioria do pessoal aqui tem pelo menos mais de 200 horas nesse jogo maldito, viciante. Eu não. Não, peraí. Só um pouquinho, tô abrindo. Biblioteca, Team Fortress 2, 162 horas. Tá quase, tá próximo. Tá, arredonda aí, tá próximo. Então. Já passei do estágio de noob? Já passou, já. Eu tenho 50 horas. Eu tenho 500. 250. 400 e alguma coisa. O Madruga e o Zabuza nivelam nos 200 horas aí. É verdade. Pega um pouco pra vocês aí. O Raptor só é experiente. É. Lá eu, Madruga, somos elite. Bom, então, galera, vamos falar um pouco de TF aqui. Olha só que maneiro. Primeira vez que a gente vai falar de TF, tipo, exclusivamente aqui no Game Track. A gente vai falar a respeito das músicas, obviamente. Um pouco das nossas experiências, melhores classes que a gente curte jogar. E alguns modos de jogabilidade que a gente vai discutir aqui. Logo após o quê, Excel? Logo após a leitura de e-mails e comentários! Vamos lá! E-mails! Então, galera, não teremos leitura de e-mails nem comentários a respeito do último programa, pelo fato de que já teve, né, na última semana, do qual avisamos que esse podcast ia atrasar. Mas eu deixo um recado aqui, além do podcast de hoje, de quarta-feira, na sexta-feira, ou sábado, dependendo do andamento das edições, eu vou lançar mais um material bônus a respeito desse podcast de Team Fortress. Até porque a equipe, dentro da equipe, é muita gente que joga Team Fortress, então coloquei mais pessoas participando, comentando a respeito do jogo também, né? Então, além desse podcast de hoje, sexta-feira vai ser um Game Track Plus. Não se costume, não é sempre que tem, mas então em casos especiais como a temática de hoje vamos ter um pesquim. Então só pra não deixar tão curta essa, digamos, pseudo leitura de e-mails, eu pode ver pela minha voz que tá um pouco rouca, é que eu estive na BGS, na verdade eu, o Rodid, o pessoal da equipe, né, que esteve lá foi eu, o Rodid, o Sr. B, teve o Will Black Music, o Lucas Bronze, né, e o Grafo também, teve, a gente teve lá conferindo as novidades da feira, tava muito bacana, acompanhei também o campeonato de League of Legends. Eu não jogo, mas adoro acompanhar. Também teve os eventos externos à feira. Um dia que eu encontrei o pessoal do Super Controle, foi muito legal. Gostaria de agradecer muito, de falar que foi muito bacana. E no sábado, no sábado dia 13, foi o Boteco on the Rocks, organizado pelo pessoal do Arena, Arena League, Caio Corraine, que já participou no nosso podcast de Shadow of Colossus. Também participou algumas vezes lá no Papo de Noob, né? Então eles organizaram um evento com um monte de ouvinte, podcast, né? Foi um evento muito bacana, porque deu muita gente, é muita gente que a gente conversa pela internet e acaba conhecendo por lá. Foi muito bacana mesmo. Então, eu gostaria de deixar um beijo a todos. Eu não vou listar todo mundo aqui, né? Porque, até porque já fiz isso no Facebook, quem não fez, né? Porque até alguém brincou lá. Puta pariu, nunca vi um evento dar tanta repercussão em depoimentos. Então, galera, obrigado por encontrar a gente lá, ouvintes mesmo que encontraram a gente por lá, foi muito bacana. Falar, sou ouvinte, mas não comento. Não, agora tá na hora de comentar. Então, galera, um beijo. Não deixe de comentar, mande seus e-mails para gametrack@levelmais.com. Pode comentar aqui embaixo e divulgue para seus amigos que saiu o Game Track lá. Avise seus amiguinhos, apresente para mais pessoas. E é isso, continue com o podcast e espero que vocês gostem. Até a próxima edição, falou. 3, 2, 1, let the games begin. Bom, voltando aqui da leitura de e-mails, vamos começar falando a respeito de TF2 ou Team Fortress 2. Esse jogo foi lançado em 2007, só que ele tem um retrospecto maior, que tipo, muito mais além do que 2007, né? Ele foi um jogo que foi criado no mod lá de Quake. Não era nem Quake 2, era Quake mesmo só, né? Quake 1. Quake 1. Sério que é de Quake, cara? Foi de Quake. Uh-huh. Ele fez um mod, só que não tinha todo esse ar bonito nessa arte que o TF2 tem, né? Mas tá falando do primeiro, né? Originalmente, Team Fortress é um mod de Quake. Aí o pessoal que fez esse mod, eles foram convidados, se não me engano, eles foram convidados pela Valve. Padrinhados pela Valve. Sim, e trouxeram ela pra Gold Source Engine. Tanto que gerou o Team Fortress Classic, que você tem hoje no Steam, que ninguém joga, basicamente. Eu tentei jogar, cara, é sério, é aquele mapa tipo de Half-Life 1 muito bugado, cara. Tem os mapas clássicos lá, aquela Well, que a gente joga bastante. Too Forte. É, Too Forte, a Well, tem nesse TF Classic. Os caras, tipo, só pegaram e remodelaram, tipo, colocaram o design, tipo, nesse cel shade cartunizado que tem pro TF2, né? Eu só jurava que o primeiro lá, ele era um mod de CS. O CS, na verdade, já é um mod. É um mod de Half-Life, né? Tipo, é o mod. É, de Half-Life, não era com o CS. É, e o Half-Life veio da Source do Quake, doado pelo John Carmack pro nosso gordinho querido. Eu? Ele me deu? Não, você é nosso tarado querido. É, o seu tarado querido. Interessante, assim, que, pra quem não sabe, o TF, lá no mod de Quake, ele tinha umas coisas muito diferentes na gameplay. Por exemplo, o Spy atravessava as pessoas, tanto do seu time quanto do time contrário. Pô, era muito sonho de Spy. Só que o backstab não era tão frontstab igual tem hoje, né, por exemplo. Nossa. Hoje em dia é qualquer coisa, cara. Backstab. Hoje em dia tu chegou perto e já tá matando. E foi o primeiro jogo, tipo, que teve o conceito de headshot, né? Então isso aí é interessante de lembrar, porque, tipo, a galera não pensou, né, porra? Dá pra ter mais dano na cabeça do que em qualquer outro lugar, né? O que nem faz sentido, né? É, pois é, né? Só que assim, quando essa equipe que fez o mod lá pra Quake foi convidada pra trabalhar na Gold Source pela Valve, eles foram convidados pra fazer o TF2 mesmo, não só pegar e mudar pro TF Classic. Tanto que eles fizeram o TF Classic em dois toques, fizeram tipo, em menos de um ano eles fizeram o mod do TF Classic pra Gold Source e começaram a desenvolver o TF2, só que o TF2 foi daqueles jogos assim, a lá do Duke Nukem Forever, né, que ficou um tempão sendo produzido e até antes de ser finalizado, assim, teve até uma espécie de jogo realista, né? O primeiro é de 98, né? O TF Classic é de 98. O lá do Quake é de 96. 96, né? Esse que a gente pode citar aqui como o TF que era pra ser realista é aquele Brotherhood of Arms, né? Que é aquele, seria aquela versão toda realista pro TF que não tem sentido nenhum, né? O TF é todo maluquice atrás de outra maluquice, né? Isso impediria eles de fazerem essas maluquices, porque você teria que se basear no mundo real. E o jogo perderia metade da graça, né? Pois metade, é. Metade, eu acho que quase toda. Porque o TF, ele não é só gameplay. Eu gosto muito do gameplay. Pra mim, é uma das melhores gameplay de jogo FPS misturado com classe. É a melhor. Eu já joguei outros jogos, assim, que tenta fazer, na verdade, copiar o TF e não conseguiram fazer tão bem. Por exemplo, o Monday Night Combat, aquele jogo do Gotham City Impostors lá. Ixi. Tem vários outros mods, assim, tipo, dentro de jogos de tiro mesmo, que você utilizar o cara de metralhadora é o cara mais rápido, do cara que tá com a arma mais leve é o cara que tem mais agilidade, né? E isso aí, eles não conseguem pegar o mesmo mérito que o TF2 tem, por exemplo, né? Ele que inovou com esse negócio, por exemplo, assim, a gente morre e já espera alguns segundos e já entra de volta na mesma partida? Não, isso aí já vem de antes, ó. Eu acho que veio do próprio Quake ou do Unreal Tournament lá, que também tinha. CS que tinha que esperar acabar toda a ronda pra você. É, dá pra saber que o cara tá jogando português em Portugal que falou ronda, né? Tipo, em vez de falar rodada, né? É, ronda é só no Street Fighter, digo. Ou a moto. Cuscuz. É só um adendozinho. Que a Valve, com essa sua mania linda de criar itens, essas coisas, elas até fizeram uma homenagem ao Quake, lançando aquele original, aquele lança-foguete original. Que é um item pro Soldier, né? Sim, que a visão dele é que nem você mirava em Quake, não é aqui do lado, não é do lado, como se fosse em cima do ombro, aqui no meio, como se fosse no meio do peito que tivesse saindo. Terceiro braço que sai do meio. Que absurdo no meio do peito, velho. Absurdo. Não, mas foi uma singela homenagem, né? Bom, então assim... Parece que é a piroca do cara que tá esperando o primeiro. É. Pô, sempre que eu lia Quake, o que vinha na minha cabeça era a veia Quaker. Ah! Nossa. Foi então aquele achocolatado Quick, né? Nossa. Não posso falar nada que eu também. Quake, cara, eu sempre preferi Unreal do que Quake, embora a galera pode me matar a respeito disso, né? Pô, mas... cara, Unreal era muito destruidor. Nossa, cara. Aquele Unreal que tinha aquela arma nuclear que você controlava com o botão direito até o alvo lá, cara. Uh-huh. Você ficava guiando ela. Massa. Era muito maneiro. Ó, o primeiro multiplayer que eu joguei, né, mais ou menos nessa ideia desses jogos, foi aquele do 007, né? É, o 007 no... do Nintendo 64, o GoldenEye. O que destaca, por exemplo, no TF2 era que tinha sistema de classe, né? Então isso já fez todo o diferencial. Não era que nem, por exemplo, o Counter-Strike. Você tem, digamos, entre as suas classes, que você pode construir ela à vontade, escolhendo suas armas. Só que era mesmo skin, né? Você tinha... todo mundo era meio parecido. Não, era a mesma coisa, só que com skins diferentes. É, não, mas era quatro. Mas esse esquema de classe veio antes no Team Fortress do que no Day of Defeat? Muito antes, porque Day of Defeat é de 2000, acho que é o primeiro Day of Defeat. Eu tô chutando data aqui, mas é bem antes do que a gente joga o Day of Defeat Source, né? Uhum. Não, sim, já tinha no mod de Quake, já tinha classes. Tinha? O que não tinha no mod de Quake era as classes... que não tinha era o engenheiro. O engenheiro foi incluso a partir do TF2. É, o médico já tinha, Zato? Médico tinha. Médico tinha, só que ele não tinha essa característica de você ficar curando as pessoas. Esse raio mágico. Você jogava tipo o pack de sabe, pack de primeiros socorros? Aham. Uhum. Só que ele tinha um aspecto um pouco mais ofensivo. Em vez de você ficar só dando tiro com a seringa, igual a gente faz no TF2, ele dava dano por poison, né? Então você dava tipo uns tiros lá e envenenava a galera. Então ele tinha um aspecto um pouco mais ofensivo. Mas assim, mudou muito. Nem no mod Quake, nem no TF Classic, não tem a graça que é importante lembrar aqui. Que assim, os personagens, além de ter personalidade... né, próprias, eles têm design assim que você consegue reconhecer de longe, né? Você não vai ver o scout e falar, pô, que classe que é aquela, né? Você consegue reconhecer eles pela voz, cara. Não, mentira, silhueta. Velho. Você vai olhar e vai pensar, que classe é aquela? Ih, morri, que o scout é mais rápido. É, mas é que você é paia, né? No caso quem aqui... é esse Pokémon? Seu paia, sou eu que jogo de scout, vai se fuder. Então. Opa! Foi um dos primeiros jogos que fez isso, né? Fez bem, fez um tipo... utilizou bem o design das classes. E deu características bem claras, né? Uhum. Porque até então, ainda que você tivesse, dependendo do jogo, óbvio, uma classe ou outra, elas eram praticamente a mesma coisa. Mudava uma arma, duas... Você não via uma característica tão claramente especificada. É, e também tem uma coisa que é bem interessante, assim, que eu li em algum lugar. Como ele tem essa característica cel shade, os contornos dos lugares são mais grossos, assim. Se você vê, por exemplo, um Pyro vindo com uma arma diferente de outra, você consegue reconhecer. Não é que nem aquele jogo, por exemplo, você vê um cara de... no CS, você vê um cara de AK de longe, você não consegue reconhecer tão rápido, igual, por exemplo, um Heavy com a Natasha, que é uma das metralhadoras giratórias, diferente daquela nova arma lá, do Sleeping Dog lá, que é absurdamente... pelona. Aquela cabeça de dragão que cospe não sei quantas balas e taca fogo em quem tá perto. Que o pessoal fala assim, pô, desde sempre o TF2 foi aquele jogo, esse jogo maluco que é cheio dos hatch, cheio dos itens, armas diferentes. Não, ele foi evoluindo aos poucos, ele foi vendo que a comunidade mesmo foi abstraindo de bom e foi recusando. Bom que a Valve sempre escutou bastante os jogadores, então... uma das melhores coisas que ela sempre fez, né, cara? Sempre fez, foi... ela é sempre atenciosa à comunidade que compra os jogos dela, ou até mesmo, que pra quem não sabe, muita gente vai pensar que o TF2 sempre foi free to play, né? Tem muita gente perdida que pode pensar assim. Mas não, ele foi um jogo que... ele foi lançado num pacote chamado Orange Box, que foi lançado Half-Life 2, junto com o episódio 1 e episódio 2 do Half-Life, Portal, né? O jogo do coração de muita gente aí, e o TF2. Então foi um pacote que veio valendo muito a pena, porque naquela época acho que foi lançado, por exemplo, por $99, que era o preço de um jogo único. A Valve podia ter lançado qualquer um dos jogos por esse valor, valeria a pena mesmo assim. Eu fiquei tão feliz quando eu comprei minha Orange Box, cara. Você pagou quanto? Você pagou tipo uns $20, assim. Eu paguei acho que $20. Sim, olha só, cara. Foi $29. Você comprou pra mim aquela época que você pegou pra mim lá, você pagou $29. Cara, sério, a primeira vez que eu vi TF assim na minha vida, eu fiquei maluco, sério. Eu fiquei assim, cara, eu nunca vi falar de Steam na minha vida, eu preciso comprar esse jogo. Aí eu comprei, cara, foi vício à primeira vista, tá ligado? Eu confesso que a primeira vez que eu vi o Team Fortress, eu achei uma bosta foda, velho. É que sem você jogar... Não, então, eu tava pré-julgando, né? Quando você falou pra mim, ó... Tá, tem uma promoção lá, você quer Orange Box? Eu falei, não, pega aí então. Tinha ficado mais, mais interessado no Half-Life, né? Sim. Como eu comecei a jogar Team Fortress, eu endoidei, cara. Sim. Muito foda. É que era o Half-Life era o que mais chamava atenção lá, até porque se você fosse atrás do Team Fortress só pelo gráfico e tal, você, sei lá, você olhava assim e falava, ah, sei lá, cara, tem outros... Tem jogos nesse pacote que... É, tem outros jogos mais interessantes no mesmo estilo e tal, não sei o quê. E termina acontecendo até hoje com relação a quem tá conhecendo o jogo agora. Sim, fala, pô, Def é melhor. Exatamente, o Team Fortress, você pega o gosto pela coisa, quando você pega ele vai jogar. Aí você sente o diferencial do jogo mesmo. Uhum. O negócio da Orange Box, cara, que foi muita coisa junto, cara. Se não me engano, o Half-Life Episódio 2 era lançamento, cara, na época. É lançamento, ele era um dos mais aguardados, assim, pela comunidade, tipo, que tava já acompanhando a Valve há tempo. Pra quem não sabe, os episódios, a Valve tinha ideia de lançar os episódios do Half-Life um a cada um ano. O que aconteceu? Tipo, quando foi lançar o episódio 1 e foi lançar o 2, hackearam, deu uma bosta foda lá e eles falaram, vamos lançar esse episódio 2 e não vamos continuar com o episódio. Até o pessoal espera hoje que vai lançar o episódio 3, mas provavelmente, se for lançar algo de Half-Life, vai ser Half-Life 3. Embora muita gente ache que a Valve não sabe contar até 3, mas enfim. Do jeito que fica evoluindo o Team Fortress, dois, pelo jeito nunca vai existir um 3, né? É o que a gente presume, né? Mas ele foi evoluindo em gráfico também, né? Foi evoluindo bastante coisa. É, o meu PC antigo, antes de eu montar um novo, ele já tava capengando com o Team Fortress. Ele não fazia isso na época que foi comprado. Ah, ele vai renovando. Ele, assim, é uma comparação meio que tipo idiota, pensar assim. Mas é World of Warcraft. No começo, os gráficos do World of Warcraft não eram tão pesados. Ele foi evoluindo um pouquinho, mas ainda dava pra rodar capengando em qualquer outro PC. Então, é mais ou menos a mesma premissa. Os jogos da Valve nunca foram jogos assim que precisava de uma máquina ultra foda pra rodar, entendeu? Então... Até pra ter um público consumidor maior, né? Sim, é o raciocínio que a Blizzard também tem, né? Tipo, exatamente. Dá pra rodar qualquer jogo da Blizzard em qualquer lugar. Embora o Diablo 3 é um pouco mais pesado, mas isso não entra em discussão agora. O foco deles é atingir o maior público possível pra ter o maior lucro possível também, né? Sim, né? TF2, eu peguei ele em promoção. E nessa época eu comecei a pegar promoção de tudo. Falei, vou pegar promoção. Tem um jogo que comprei naquela época, não joguei até hoje. Tá ligado? Quem não fez? O TF foi o meu primeiro jogo na Steam que eu comprei, porque eu fiquei maluco. E eu vi a promoção, eu convenci o Digo comprar, convenci meu primo comprar, fiz mais uns 5 amigos comprar, por causa que eu falei, não, eu passo meu cartão, mas vocês jogam com a gente, só pra ter a galera jogando comigo, tá ligado? Eu fiz muita loucura disso. Uhum. Tipo, eu falar, vamos comprar, vamos jogar aí junto. E a galera começou a viciar, entendeu? Tipo, Fortress também foi o meu motivo de entrar pra Steam, cara. Eu ouvia tanto falar, que, cara, uma vez eu entrei e vi, cara, Orange Box a $7.50, cara. Mesmo preço que eu peguei. Ah, eu não resisti e comprei. Não, sério, cara, pensa bem, 5 jogos a $7.50, cara. É muito barato, né? O cara tem confiança no jogo, né? Que os caras devem vender item adoidado, né? Para os caras terem liberado o jogo de graça e ter lucro só no que eles vendem em itens. E... Aos poucos, eles foram criando algumas coisas novas. Porque o básico, assim, pra quem não sabe como que é a jogabilidade do TF2, ele é baseado em dois times, sendo um time Red, da empresa Red, e outro time Blue, né? Não Blue, né? Caso é Blue. Assim, então é o time vermelho contra o time azul. E é assim, não adianta você ficar se matando. Não era um jogo que quem mata mais é o que tem melhor score. É um jogo que você e seu time tem que cumprir objetivos. Então, se você não cumprir objetivos, seu time não ganha. Não adianta você falar, pô, eu sou bom pra caramba, tô lá de sniper, tô dando headshot. Mas se você não defendeu o ponto, capturou o ponto, por exemplo, nesse modo de jogabilidade. Se o seu time não funcionar, você não leva. Então, você tem que pensar, tem que ter aquele teamwork. Não adianta todo mundo pegar a mesma classe e pensar que vai abalar. Se alguém pegar uma classe que é meio a Nemesis da outra, não adianta. O cara, tipo, uma pessoa leva toda aquela classe fácil, entendeu? Por exemplo, vamos supor, coloca um time inteiro de scout. Cara, coloca Soldier de Moment e do outro lado, faz estrago fácil, entendeu? Então, o seu time tem que pensar bem, equilibrar bastante, falar, ó, um vai tanto de médico, tipo, vai uns dois de médico aqui, vai uns dois de heavy, avança um de spy pra dar uma sapiada nas máquinas. Você foder spy, né, cara? Sim. Puta que pariu, né, cara? Eu tenho pesadelo com spy, cara. Ainda mais você joga só de que heavy. É uma classe difícil de jogar, né, cara? É, difícil. O cara que sabe jogar com spy, ele tirar o chapéu, cara. Opa, pode tirar. E eu já tentei, já, aí achei foda pra caralho. Pra quem não sabe, são 9 classes, né, dividida em 3 subgrupos. Tem um grupo de ataque, que entra o Scout, o Soldier e o Pyro. Aí tem um grupo de defesa, que entra o Heavy, o Demoman e o Engineer. Uhum. E tem um time de suporte, que é o Médico, o Sniper e o Spy. E embora muita gente vê quem tá atacando normalmente é o Heavy, que é o time de defesa, mas como é aquela coisa de teamwork, ele combina muito com o Médico, né? A classe dele também foi mais voltada também... Botado na questão da defesa, pra questão de defender pontos, que é muito mais fácil você defender um ponto com o Médico e o Heavy do que com outras classes. É mesmo pra avançar, eu né? Eu tô vendo aqui que o Heavy ele é classe de defesa, eu só jogo quando é ataque, eu jogo com ele. É porque ele e o Engineer são mais fáceis de defender os pontos, né, cara? Uhum. É, cara, porque você estiver jogando com o Heavy e botar, por exemplo, uma dispenser nível 3 do lado dele, cara, acabou. Pra você invadir, vai ficar ruim. Infinita. É. Ou você dá um jeito de colocar um spy lá que faça um bom trabalho, ou alguém destrua, ou pega um bom Demoman que tá com umas bombas lá, um stick bomba, já era, né? Essas 9 classes, elas têm diferentes velocidades pra algumas. Por exemplo, o Heavy, ele é vida muito alta, só que ele é mais lento de todos. Então você tem que pensar certinho, não adianta você, vamos avançar só com o Heavy, só que o Heavy demora 50 mil anos pra chegar no lugar. Então você O Heavy anda com a farol da cheia, velho. E ao contrário, o Scout, ele é um dos personagens que tem menos vida, mas ele anda muito rápido, cara. Ele é praticamente quase 2,5 a velocidade. Não, brincadeira. Ele chega quase a ser 2 vezes a velocidade do Heavy, né? É, não, chega até mais, bobear. Só que com ele, justamente por ter pouca vida, você tem que fazer uso dessa velocidade e evitar ao máximo ficar parado. Essa desvantagem do Heavy, que eu acho que a munição acaba rápido pra caramba, e você desperdiça muito também. Porque assim, é bom pra quem, meu Deus, eu nunca joguei FPS na minha vida. Pega o Heavy, a mira dele não é aquela mira centralizada no ponto, é uma mira aberta, tipo um círculo. Uhum. Então, ele é mais fácil pra você começar, ainda mais se você não tem habilidade, por exemplo, com FPS, ele é uma das ideais pra você começar, sei lá, até curtir a classe depois e evoluindo para as outras classes. Porque tem classe que você não chega a usar mira. O Pyro também, você não usa mira, você chega... É, que o Pyro... O Pyro, assim, ele é um personagem maluco da porra, conforme vocês viram em vídeos aí, pra você conhecer como é classe. E ele é um personagem muito, tipo, curta distância, mas ele causa o caos, entendeu? Uhum. Yeah. É, cara, o Demoman, ele sim, tem esse jeito de você sair tacando bomba pra tudo que é lado. E mas talvez também... ter sorte, né, de, meu Deus, vamos... Aham, e acertar alguém. Mas ele também tem aquela parada de, se tu mirar, cara, ele também é perigoso. É, se você começar, tipo, analisar o tempo da queda da bala e acertar o cara, você faz um estrago fudido. É, e vale lembrar que quando a gente conheceu o Madruga, na época que ele era apenas ouvinte, a gente teve um contato maior com ele jogando Team Fortress 2 e o cara destruía de Demoman. Sim, a gente falava, caraca, esse cara joga demais de Demoman. Até hoje, né, você joga... Vídeos, game tracks antigos, né, Zabuza? Sim. Uhum, até hoje eu gosto do Demoman, mas ultimamente eu tenho desenvolvido um gosto maior pelo Engineer, cara. Aos poucos a gente vai tomando gosto por algumas classes diferentes, né? Pergunta clássica aqui, qual que é as duas classes principais que vocês jogam e a que você... Uma que você odeia jogar? Demoman e Engenheiro. Sim. E classe que eu odeio com todas as minhas forças é Spy, cara. Claro. A melhor coisa do jogo, cara, não é nem você ganhar. A melhor coisa do jogo é você matar os Spies, cara. Me deixa em paz. Tipo, dane-se. Se você puder ganhar o jogo com um movimento ou matar um Spy, cara, mate um Spy. É. Eu odeio Spy também. Fedaika. Cara, basicamente Pyro Sniper, mas eu me dou bem com quase todas as outras classes. Aí você fez uma pergunta difícil. Não tem uma classe que eu odeio. Mas tem uma classe que você jogou menos. Pode ir pensando. Scout. Eu digo, já sei. Heavy e Pyro. Mas o engraçado é que o Pyro, ele é ofensivo e eu jogo com ele pra defesa. E o Demoman, ele é pra defensiva e eu jogo com ele pra ofensiva. Essa diversidade que o TF proporciona que é maneiro, entendeu? Você pode utilizar o personagem de ataque pra defender, pode usar o suporte pra... A terceira classe eu gosto de jogar, dependendo da situação, é com o Engineer. Mas você odeia jogar de Spy, né? Odeio jogar de Spy. Odeio Spy em qualquer sentido. Principalmente quando eu tô de Heavy, ele apavorando, matando todo mundo, de repente... Mas também, olha o tamanho das costas. De repente meu corpo simplesmente cai. Ou eu congelo no ar. Olha quanta gordura. Sim, olha quantas costas, né? Oi, Excel. Cara, eu quando comecei a jogar, eu gostava muito de jogar de sniper, mas hoje eu descobri que eu, depois de um tempo parado, né, eu não consigo mais jogar de sniper, mas eu tô jogando muito bem de scout, tô conseguindo manter uma pontuação bacana de scout, e junto com o scout, o Pyro, né. Agora, a classe que eu mais odeio com todas as minhas forças de jogar ver, aceitar a existência é o Spy, né? Cara, por que vocês não gostam de mim? De você eu gosto, eu não gosto do Spy. O Pratinho. Então, duas classes que eu adoro jogar mesmo é Spy e Pyro. E é o que eu odeio jogar no fundo do meu coração, no fundo da minha alma, é o Heavy, cara. Eu não aguento aquela velocidade. Eu gosto de personagem ágil. Sério, eu tenho ali, tipo, das 400 e poucas horas, eu tenho, tipo, no máximo 5 horas com ele. E isso eu acho muito ainda. Ah, mas o Heavy é tão legal, cara. Ele é tão carismático. Não, eu sei. Se você colocar um personagem como um personagem de destaque do jogo, é o Heavy. Uma vez eu fiquei curando ele e fiquei olhando pro rosto do cara que tava tirando de Heavy. Cara, ele dá aquelas risadas gargalhadas que é muito foda, cara. É muito genial. Ele vai atirando, ele vai ficando maluco, vai se divertindo. Ô, Zavos, você tem que lembrar daquele filme russo que a gente assistiu de alienígena, né? Nossa, para. É igual, velho. É igualzinho, né? Os russos estupraram os alienígenas. O filme é ótimo até a hora que resolve mostrar o alienígena. Mostrou o alienígena, fodeu o filme. Mas enfim, não é alienígena a nossa discussão aqui. Vamos fazer... Eu tava querendo fazer a eleição, mas eu acho que vai ser muito precisão da minha parte. Tipo, dizer quem... Ah, não, velho. Eleição não, chega. Quem, não, né? Quem... é do blog, é melhor da classe. Eu considero que o Snake, por exemplo, o Snake joga muito bem de scout. Ele só é o melhor scout do blog. O melhor soldier, acho que fica pro Eniac ou pro Wesley Pires. Não, eu acho que o Eniac. É que o Eniac só joga de soldier, né? Ele joga de outras classes, mas soldier pra ele é principal. Melhor pyro, eu fico na dúvida, porque muita gente joga bem de pyro, que é fácil jogar, né? Não é muito fácil não, velho. É mais difícil do que parece. Você tem que medir a hora que você vai soltar a primeira rajada, porque se soltou a rajada, já vão saber onde você tá. Melhor Demoman, melhor Heavy do blog, agora eu fico na dúvida. Lucas Bronze. O Lucas Bronze ficou jogando de Heavy, mas eu fiquei matando ele muito fácil, esse pai. É, porque ele não era um bom. É. Ele esqueceu de já avisar pro Magic, pomba. É. Melhor Demoman, sem discussão aqui, Madruguinha. Madrugues. Não tem, disputa. Tem. O melhor Engineer fica entre Madruga. Na verdade, tem bastante gente que joga bem de Engineer. Eu lembro que quem joga Engineer também é a Suzy, né? Sim. É a Suzy. Ela joga Engineer. Então, fica na dúvida aqui. Fica com a Suzy, porque o Madruga já levou um aí. Pois é, né? O melhor médico... Não dá pra ter acúmulo de função, né? O melhor médico... Eu fico na dúvida entre o Wesley Pires ou a Suzy. Ah, a Suzy já levou um, Wesley Pires, né? É, vai o Wesley Pires aí. O melhor sniper, eu acho que fica com o Fedaika. Fedaika, certeza. E melhor spy, eu não vou dizer quem que é, porque eu sou foda. Ah! Melhor spy, você enfia no seu cu, seu otário. Acho que é o melhor pyro, você não decidiu ainda, pomba. O melhor pyro é muito foda de você decidir. Bota a cota, Quill. A cota, pomba. Tá bom, Will. Will, um beijo pra você. Mas vamos assim, vamos continuando aqui. O TF, ele tem vários modos de jogabilidade, né? Só que antes da gente falar a respeito disso, vamos pra nossa primeira música. E vamos aqui com a música mais fodástica e clássica de todas, Fedaika. Opa. Cara, eu não sei se ela assim é tão clássica, mas ela é a música do menu, né? Tem que ser clássica, cara. Aquela música é muito foda. É uma música, digamos, curta, né? Na verdade, todas as músicas do TF são curtas. Elas foram compostas pelo Mike Moraski, junto com a orquestra da Valve, né? Exclusiva da Valve. E ele fez um trabalho excelente, porque se você olhar toda a soundtrack de TF2, ela é muito mesclada, ela tem muitas coisas geniais, assim, por exemplo, ela tem um estilo pra uma música, aí vai pra outra música, tem uma pegada totalmente diferente. Tudo bem, bem caracterizado. É, bem, não tem nada semelhante, é tudo inovador, entendeu, na minha opinião. Sim, também tem que cair um pouco no gosto do ser militarizado, porque são dois times mercenários, então essa... Principalmente o main theme é muito militarizado. Ela tem aquela pegada de marcha, né? Tipo, marcha. Sim. Que ela tem até um tamborzinho assim. Coitado, não é um tambor não, velho. É uma caixa. Fedaika, então... Tá aí, bota aí. Pau na caixa. Pau na mesa. Pau na caixa, Snake na mesa. Eu tenho vergonha de botar o pau na mesa. É, mata o Snake e mostra o pau, né? É. antes da gente continuar o papo a respeito de TF2, eu vou deixar o link aqui da Wikipedia oficial, que tem toda a trilha sonora ali. Aí você pode acompanhar tudo que foi feito de trabalho por Mike Moraski. E vamos falar a respeito dos modos de jogabilidade, que ele teve desde o começo e algumas coisas que foram implementadas no TF2 ao longo do tempo, ao longo dos anos que vieram aí. Porque o joguinho já é 2007, já tá aí já com 5 anos e tá indo bem, né? Tá sobrevivendo até hoje. O WoW tá sobrevivendo até hoje, verdade. Também. O TF tá bem melhor, muito obrigado. Oh, nossa, e como? Qualquer coisa é melhor que o WoW, né, cara? Eu gosto de WoW, cara, mas eu... Também gosto. TF. Até que essa é a mania. É. Ah, bom, começando pelo primeiro, que é o mais normal de jogos multiplayer, que é como se fosse captura de flag, só que você vai capturar a inteligência. Cada time tem sua inteligência que não pode ser roubada. Ou o time que fizer 3 pontos ganha. Eu acho que é uma coisa meio padrão pra jogos de multiplayer, ainda mais que tem essa pegada de time, etc. Esse é o que eu menos gosto de jogar, eu acho. Que acho que ele trunca demais. É, ele é muito truncado. As pessoas em si, do time, costumam não ajudar, costuma sempre ter uma estrelinha. É. Uhum. É um dos modos que mais precisa de teamwork. Uhum. O outro modo aqui é aquele modo Capture Point, né? Que é o King of the Hill. Sim. King of the Hill, melhor. Que existe várias maneiras. Existe um que é 5 pontos. Cada time tem 2 pontos de controle no começo. E tem que avançar até como se fosse um cabo de guerra nessa visão assim. E você vai tentando conquistar. E tem um modo que é o... Acho que esse é o King of the Hill, né? Que é um ponto só, né? Sim, sim. É, você tem que ficar com um ponto só até o final do tempo. Você tem que ficar com aquele ponto e tem que ficar protegendo o máximo que tiver. E é muito maneiro. Eu acho que é um dos melhores, sim. Até prefiro esse. 3 minutos? É 3 minutos? É, né? 3 minutos. É. Acho que são 3 minutos. Esse outro aí que você falou, que vai capturando vários, é o Ataque. Ataque, né? Ataque era meu antigo clã de CS. Mas enfim. Nossa. E tem um modo lá que é o Payload, que é aqueles modos que tem os carrinhos, né? Você tem... Mas, pra mim, os mais foda. É, pra mim é o mais chato, cara. Não, chato? Como assim que você... Eu não gosto, velho. Cara, o Payload, eu acho que é uma das maneiras, porque você tem que ficar atacando e tem que ficar empurrando o carrinho. Porque assim, às vezes tem um modo que um time tem que impedir que o outro empurre o carrinho. Tem um que cada um sai da sua base com um carrinho pra ser empurrado até o final. Tipo, e tem que ficar atacando, defendendo e empurrando o carrinho. Mas o que tem que defender é mais foda. Eu acho que o mais foda de todos é um que é aquele que tem 2 caminhos, um do lado do outro, que os times têm que levar até lá em cima, os carrinhos. Uhum. Ah, sim. Que é um dos melhores, assim. Eu acho que é um dos mais quebra-pau de todos, porque você tá empurrando o carrinho e tem que tá se defendendo, atacando, e é o mais foda. É, você não vai focar só em uma coisa, porque o caminho cruza no meio dos 2 carrinhos. É, sim, basicamente desde o início. É, e sempre desde o início tá um de cara pro outro. Tanto que geralmente... Vocês adoram esse coisa, eu odeio. Ah, é que você joga pouco. Então, tipo, ao longo do tempo eu fui gostando de, por exemplo, de CP, que é aquele Capture the Point lá. Fui trocando pelo PL, que é o Payload lá, muito fácil. Porque as fases que eu sempre procuro é pra mim é Payload. Quando eu quero, tipo, começar, tipo, jogando, é bom pra você pegar bastante ponto. Então você não fica tão à mercê do time só se movimentar. Então você tem um objetivo um pouco mais claro. Tem um modo que o pessoal não joga, que é um modo de arena, porque ele não tem muito objetivo. Ele é quebra-pau, foda-se, né? Sim, basicamente tipo, mata plaza? Todo mundo. Você sai de um ponto e você só ataca. Ah, aquilo lá é o pessoal... A maioria do pessoal deixa o boneco parado só pra ir ganhando itens. Horas de jogo, pra ir ganhando alguns itens. E eles não quicam você daquele servidor, né? Então... É, a maioria não te chuta. E tem uns lá que até... O teu personagem fica morrendo em looping, tipo o Trade Plaza 2. Tem uma área que você fica com o boneco, com o teu personagem lá, e ele fica morrendo em looping. Ele morre, e quando ele tá pisando ali, ele vai morrendo. É, aquilo ali é pra não te expulsarem. Daí pra ficar só na porradaria, eu prefiro jogar medieval, cara. Medieval... Ah, é verdade. Pô. Cara, eu amo essa fase, cara, eu amo. Bom, então vamos fazer o seguinte. Antes da gente falar desses modos de jogabilidade que envolve, por exemplo, o Halloween, esse modo medieval, os robôs lá, vamos pedir a próxima música. Cara, a minha música... vai ser a do nosso querido irlandês caolho, bêbado e maníaco por destruição, cara. Cara, o interessante, assim, que todos os personagens, além dessas personalidades, alguns representam, por exemplo, o sniper australiano, o heavy é russo, o médico alemão. Tem um monte de nacionalidade ou até mesmo regionalidade. Demoman é da onde? O Demoman é da Irlanda. É da Irlanda. Escocês, na verdade. Escocês. É. Se ele tivesse escocês? Um filtro, ele ia ser muito mais legal. Sim, ele é escocês. Olha o sotaque dele, cara. A musiquinha que toca, tipo, meio celta, assim, no fundo. Highlander, que é a espada do coração... Eu sempre confundo coração de cavaleiro com coração de dragão com coração valente. Coração valente. Na verdade, tem várias referências dentro do jogo que remetem a várias paradas da cultura pop. Né? E, assim, antes da gente continuar com a música Druid. Todas as classes, pelo menos até hoje, agora, antigamente não tinha todas as classes. Tem um videozinho explicando como que é a classe, que é o Meet the Team. É, o Meet the... É, Meet the Scout, Meet the Pyro, que saiu aí. Cara, a maior surpresa da história do TF foi saber que o Pyro era uma mulher. E não, que era narradora. É, você tá maluco? Você tá aqui. Ainda não tá confirmado. Tá confirmadíssimo. Cara, na sua cabeça, né? Isso aí é um rumor que o Pyro seria uma mulher, seria uma gostosa, tanto que algumas fases... Não. O armário? Mulher e a narradora, eu não disse gostosa nunca. Não, pois não, é. Tem alguns que creem que ela é gostosa, sim. Tem... Ah, por causa do Meet the Spy. Tarado e japonês tarado tem pra tudo quanto é gosto, né? É, e naquelas fases que tem o armário, você vai no box do Pyro e você vê uma bolsa de mulher, sapato, essas coisas assim. Tem também o caso do Meet the Spy, que tem um plot. É, tem um plot. O William é um travecão foda, né, cara? É mulher de vírgula. Né? Então, toca pra mim, Zavza. Drunken Pipe Bomb. Pau na mesa, então. Pau na mesa, vamos lá. Não foi isso que ele pau falou, não. Tocar pra você. Pau na mesa, foda-se. If you know what I mean. Viu, Madruga? Bota o pau na mesa que ele toca pra você. Beleza. Falar a respeito das fases que foram inclusas, porque, assim, existe modos de jogabilidade que inclui mapas. Eu acho que não teve divulgação do The Grid Keep, né, Madruga? Teve sim. Teve um update que foi lá medieval que incluíram o The Grid Keep e lançaram um monte de armas melee. Demoman ganhou aquela Islander. Islander tinha. Já tinha antes. Por exemplo, o médico ganhou aquele... Aquela crossbow, essa, né? Chapéu. O sniper ganhou aquele arco e flecha, o Huntsman. Que essa fase medieval é o quê? Ela, ao contrário de todo o resto do jogo, você só pode usar armas melee. As únicas exceções são o Huntsman, que é o arco e flecha do Sniper, e essa crossbow do Magic. Num resumo geral, o pessoal vai de Demoman com Charge ou arco e flecha do Sniper. Mas só que o do Magic, cara, muita gente usa porque essa besta, além de causar dano no inimigo, se você der um tiro no seu amigo, você enche o life dele. Porque você não pode usar a Mad Gun lá do médico, né? Pra você ficar curando a galera no meio do time. Você pode usar isso aí. Sim, aí você tem que ficar com isso, dando assistência de longe. Ou então com a Serra Osso, que ele ganhou uma serra nova também, que o taunt dela, ele toca como se fosse um violino, cura quem tá perto de você. É muito maneiro, porque assim, quem vai atacar, você tem que conquistar dois pontos laterais ao castelo. Depois você conquistar, abre o portão, você tem que conquistar o do meio, né? Pra quem não jogou, quem joga TF até hoje e não jogou essa fase, não sabe o que tá perdendo. Porque esse mapa é um dos mapas mais divertidos de todos, na minha opinião, assim. Pra mim é o melhor mapa. Uhum. Pena que no Brasil, o jogador brasileiro não parece que não gosta muito. Você pega muito o servidor fora, né? Uhum, servidor BR. Quando entra essa fase, o pessoal já fica votando pra trocar. Pois é. Saí. Não, eu tô dando uma olhada aqui no Wiki. A The Grid Keep veio no Australian Christmas de 2010. Entra agora o que a gente pode falar. É o Halloween. Tipo, depois da primeira investida que eles fizeram de jogabilidade diferente pro Halloween, eles mantiveram essa ideia de estar sempre tendo coisa, pelo menos uma coisinha nova no Halloween de cada ano. No primeiro foi o quê? Foi aquele dois mapas inclusos que tinham uns fantasmas andando durante o mapa. Era a Capture the Point mesmo. E se você, fantasma, encostava você ou você se aproximava muito dele, você tomava Fear, né? Sim, você ficava com... você ficava assustado, ficava correndo assim, sem arma, se podia fazer muita coisa. Tem ativamente pra você matar esse tipo de pessoa. E é mais assim que todo o... Com, por exemplo, a vida é uma barrinha de chocolate, a parada de munição é uma cesta em forma de abóbora, etc, né? Uhum. Então tem muita coisa assim que vai sendo inclusa. Mas acho que o que mais teve destaque pra mim no Halloween foi aquele que era o cavaleiro sem cavalo sem cabeça, né? Uau, cavaleiro sem cavalo sem cabeça? Sim, sem cavalo sem cabeça. Quem chegou a pegar o ativo e matar ele? Eu? Eu? Digo? Eu. Eu não consegui. Era só eu? Ah, então não tem valor. Tipo, eu tava morrendo, daí tipo, eu fiquei num lugar alto e ele ficou tentando me bater e não conseguia. Eu comecei a bater na cabeça dele e morreu. Eu queria ter conseguido esse time. Eu matei ele na paulada, acho que eu tava jogando com o Heavy, acho que eu bati ele com a luva de boxe. Beleza. O que teve de interessante, né? Eu acho que, não sei exatamente qual que é o nome daquela fase lá, que a fase era uma fase normal, só que depois ela foi adaptada pro Halloween por causa desse cavaleiro sem cavalo sem cabeça. Não, mas né? É aquela casa mal assombrada que o chão tem tipo um hall principal que o chão é arrebentado, assim. Uhum. Eu acho que é o Harvest. É, se não me engano é o Harvest. É bem essa mesmo. A parada do cavaleiro sem cavalo sem cabeça era que ele escolhia um alvo aleatoriamente, e você tinha que ou fugir dele, mas ele corria muito mais que você. Então você tinha duas opções: morrer, provavelmente pelo golpe dele, que é aquele machado infernal dele lá, que era um machado que dava um hit kill, né, praticamente. É o decepa a cabeça. É o decepa a cabeça. Ou você era como se fosse mãe pega, você dava um golpe melee em outro cara, mesmo sendo seu time ou o time adversário, ele mudava o alvo, entendeu? É, tipo uma batata quente. Sim. Mãe pega também, conhecido como pega-pega. É, não, a mãe pega aqui em Curitiba. É, vocês comem vina aí também. É, então vina aí, etc, né? E assim, era muito engraçado porque você tava ali competindo normal e ele ficava all time na fase, né? Ele surgia em certos cooldowns, assim, tipo, durante um tempo ele surgia ali, a galera tinha que matar ele. Era muito legal, assim, que os dois times se voltavam contra ele. Era muito massa. Certeza? Ah, cara. Toda vez que eu vi, que eu cheguei, cara... Pô, porque quando ele vem, cara... No começo, lógico, quando isso era novidade. Todo mundo queria o achievement, cara. Todo mundo parava de se matar... Claro, tinha um ou outro que ficava lá aproveitando, mas, cara... Sempre tinha um babaca pra querer roubar a frag, né? É. Uhum, 90% do servidor virava pro bicho sentando um tiro, correndo, quem tava sendo perseguido, fazendo tudo. Porque você, além de ter esse ativement pra matar, você tinha um... Se você der um ataque melee nele e sobrevivesse até ele morrer, você ganhava um metal... Metal precioso lá. É, o metal amaldiçoado. Que você podia craftar ou um boné dele, ou então fazer o machado de decepar a cabeça dele e dar pro Demoman. O boné dele você ganha matando só, velho. Só que eles foram espertos. Falaram assim, ó, você vai poder só usar esse item em épocas de Halloween ou depois um update que era de lua cheia, né, que eles usam. Uhum. É. Sim. Que é um update que veio depois, que foi até incluso pro Halloween do ano seguinte. Mas o Halloween do ano seguinte tirou esse nosso cavalo sem cabeça e só manteve o padrão. A lua quando tá cheia no Brasil, tá cheia nos Estados Unidos também, não? Não, tem... Não. Não, acho que tem diferença. É. Então tá, eu tirava por base e olhar pra lua, então deixa eu pesquisar então. Não, aí, mas eles, no outro Halloween, eles fizeram. Eles deixaram o cavalo sem cabeça, só que ele caiu meio no esquecimento, porque eles vieram com outro. Eles vieram com aquele daquele olho gigante. Nossa! Ah, sim. Esse eu consegui ver realmente o trabalho aqui, porque eu peguei no início pra fazer os ativos. Peraí, qual que é do olho? Deixa eu lembrar agora. Ixi, eu acho que é o Uber, não? Cara, era naquela fase de gelo que... É, era alguma coisa relacionada ao demo. Sim, é o olho que... O olho que ele perdeu lá, né? O olho perdeu. Perdido, é verdade, mas esse também pra mim foi muito esquecido, eu acabei esquecendo de jogar. É, se revoltou, aí virou tipo um... Porque ele é com o olho e ele perdeu o olho, muito engraçado, cara. É, aí cara, ele virou genial. Tipo aquele olho do Beyonder, que quem joga RPG Mano. Sabe? É um olhão assim que ele aparecia no meio da fase do nada. Aí geral ficava atirando nele, aí quando ele ia embora, ele abria um portal. Você podia ir pular dentro desse portal, ir pra uma outra dimensão e sair correndo pra ver quem pegava, tipo, uma imunidade pra poder voltar e matar mais fácil. E quem chegasse lá pegava um item, que era um livro. Era um livro que virava um brochezinho, que esse livro, quando você morria, seu corpo explodia. Pô, tem um zizinho aqui embaixo, tem um zizinho aqui embaixo no quintal do condomínio aqui. A TV tá bem alta aqui, os caras falando de olho do demo. Abrir portal. Ih, rapaz, cuidado, hein? Ai, meu Deus do céu. Bom, teve uma outra coisa que a gente vai falar na sequência, que são os updates. Aí a gente vai falar a respeito de armas, se você adquirindo com outros jogos, etc. Mas vamos então pra música, Excel. Cara, eu não sou muito bom músico, então eu não sei compor nada, mas... Mentira. Como música minha pro seu cast, pai. Eu escolhi Faster Than a Speeding Bullet. Que é a música do Scout lá, né? Do Meet the Scout, né? Uh-huh. É um tema bem bacana, assim. Aquele tema meio de filme de ação / mistério / detetive. Clássica de antigamente. Eu acho ela muito bacana. Então, pau na mesa. Então a gente vai falar a respeito dos updates que tiveram. O TF2, que era pago, ele se tornou free. Então muita gente veio jogar mais. Até as nossas TF2 que a gente fazia lá no Mielo X, que era muito mais tranquilo, porque os servidores eram tudo vazio, né? A gente pegava um servidor, desbandava, né? Cara, falava, que servidor nosso, vamos jogar aqui de boa. No começo, quando veio o free to play, nossa, cara, era um inferno pegar um servidor, né? Virou um piscinão de Ramos? É. Pô, virou. Cara, era triste. Eu comprei pra um amigo meu uma semana antes de virar free to play, entendeu? Ele falou, sério? Pelo menos o cara não perdeu, porque a pessoa que é free, ela tem conta single, né? A gente, nós que compramos o jogo, ou pra quem comprou item, né? Que você pode transformar a single pra premium comprando um item da loja deles. Porque automaticamente quando lançou o free to play, abriu-se a loja lá daquele australiano lá, que é daquela Man Company, né? Não, ela já existia. A loja já existia, na verdade. Tô falando só assim. Que ela deu o boom ali. É, porque a galera falou, pô, legal esse jogo, mas eu quero ter as paradas. O pessoal premium tem, então você lá podia comprar um item e o pessoal começava a fazer isso. Aí começou a ter muito mais criação de item também, aproveitou o workshop lá que o pessoal lançou pela Valve, né? Uhum. Então, teve muita coisa que o Free to Play trouxe. E nesse pensamento, teve muito update de armas novas. Na verdade, já teve isso antes do Free to Play, mas acho que ele começou a ter um pouco mais de destaque a partir do Free to Play, né? Porque a galera fala, pô, update de arma nova, quem era, tinha conta single, queria ter arma nova. Então tinha que comprar item pra poder craftar, né? Você pode conquistar as armas com drop normal durante o mapa. Ou você podia, tipo, fazer a troca. Então, se você era 5, você não podia fazer troca. Você, tipo, podia só receber item. Então, as pessoas não tinham interesse de entregar item à toa, né? Os free players não aparecia foto, né? É, no começo, em alguns mapas, assim, alguns servidores, os free to play, tem uns que não deixa aparecer a foto deles. E tem uns que ainda coloca F2P, né? Tipo, antes do começo do nome deles. Só pra dizer que o cara é free to play, tá ligado? F2P, uhum. É, tipo, free to play, no caso. E que na época da transição, quem já tinha o jogo, quem comprou o jogo, ganhou um chapeuzinho, prova de compra, que era um chapeuzinho tipo aqueles da Primeira Guerra Mundial. É um dos chapéus mais pai de todos, cara. Puta que pariu. Podia ter dado um chapéu foda, né, cara? Tipo, podia dar um chapéu, tipo, em forma de um dragão, assim, cara. Não, já um felizando, não ganhei com o primeiro. Bem bacana, mas não, pra quê, né? É, também começou a partir disso. Na verdade, acho que ela começou até um pouco antes. De muita gente comprar jogos na Steam só por causa dos itens de TF. Vem de antes, cara. Acredito. Até hoje, né? Tem alguns desses jogos que fazem promoção junto com o TF, cara, que dão uns itens muito, muito sinistros. Que você depois pode craftar eles. mas tem outro que não. Você não pode. Só quem comprou na época vai ter. Ou não, às vezes ele deixa assim um tempo sem poder craftar, depois eles liberam. Lembra a máquina? A máquina lá, sim, que era aquela sniper. Nossa, só cara, eu fiquei sonhando. Eu fiquei sonhando com aquela sniper lá. E hoje eu nem jogo com aquela, digamos, bosta, porque ela é legalzinha, mas eu fiquei, sim, sonhando, caraca, aquela arma é muito foda. Não, isso aí é padrão. Todas as armas que eles lançam, até nos próprios updates dele, no Meet the Pyro, fica um tempinho sem poder craftar, mas depois aparece. Mas tem de jogo, por exemplo, aquela faca do Spy, que é igual a do Assassin's Creed. Ah, aquela é só comprando. Só comprou. É igual então, o Hatch também. É que assim, ó, o pessoal fala, então é fácil confeccionar arma, mas confeccionar hatch é dessa mesma coisa. Não, o hatch não. É só a questão de você ter um caráter cosmético, assim, tipo, bonito e pronto, né? Ele não tem, não dá buff nenhum, não dá alguns habilidade não, nenhuma. Não, alguns são, sim, bem raros, são bem raros. Sim, alguns do antes. Antes de ser free to play, tinha um negócio de set, por exemplo. Ah, tinha, isso é verdade. O sniper, por exemplo. Tinha um set que ele ganhava aquele dormioco de Sidney, rifle que ele não podia dar headshot, ficava dando aqueles mini críticos de jarate, aquele um escudo de pele de jacaré. Tem alguma coisa. E a cabeça de jacaré lá que usava tipo como head. A cabeça de jacaré e uma faca lá. Ah, aquela. Facalhão lá. Se você tivesse todos esses itens, você não podia morrer de headshot. Mas a compensação, você não dava headshot. Então, também, assim, é um ótimo set pra você dar assist. Não, e também a galera fala, pô, vou pegar uma arma aqui que é ultra power numa característica, mas o TF, ele é tão equilibrado que algumas coisas te dão vantagem pra umas coisas, mas você tem sofre penalidade de outras. Eles sempre procuram trazer esse equilíbrio. Sempre vai ter uma vantagem e uma desvantagem. O Digo até disse assim que o jogo ele sofreu muita diferença no design, então ele acabou ficando um pouco mais polido, né? Isso também sofreu com as armas começaram a ficar um pouco mais polidas, um pouco mais de efeito, e isso também não foi diferente dos vídeos. Se você olhar os primeiros vídeos lá, Meet the Spy, Meet the Heavy, são vídeos assim que a animação ainda não estava tão boa. A música que eu escolhi, que eu vou pedir agora, é da Meet the Medic, né? Que foi o penúltimo pra você conhecer a classe, né? Do médico. É, uma curiosidade sobre esses Meet the, que esses primeiros, tipo do Heavy, Demon Man, foram os testes dos dubladores. Sim. Tanto que eram coisinhas simples, assim, não era tão elaborado. Só. Não era tão elaborado quanto esses últimos. Até porque eu não tenho como ser muito elaborado do Heavy, porque ele é burro, né? Ah, mas ele é carismático, né, cara? Ah, cara, mas é muito engraçado ele falando. Ele parando pra pensar, não, isso aqui é minha Sasha, ela cospe não sei quantas balas por segundo, e não sei o que, já gastei não sei quanto em bala. Cara, mas é muito bom, cara. Eu adoro Heavy também. Então, pau na caixa. só dar um adendo. A versão de PC recebeu mais de 140 patches e atualizações. Console recebeu 3. É. 4. Que a gente esquece de dizer que esse jogo foi lançado tanto pra Xbox e PlayStation 3, mas como Fora a Valve. Xbox saiu pra A Valve sempre teve briga dos consoles, porque a Valve lança atualização de graça desde o lançamento até hoje e não cobra nada. Só que essas atualizações por serviços online de console, eles têm que ser cobrados. Então, o que por exemplo, a Microsoft faz? Ela faz um pack de atualização e vende pra galera. Então, quer ter atualização, compra aí. Mas, cara, deve ser uns grilos cantando nos mapas lá, porque não deve ter quase ninguém jogando, né, esses jogos aí. O TF2 no console, sim, né? E essas mais básicas mesmo que eles lançam de próprio sistema, não sai com a mesma frequência. Eles esperam juntar uma certa quantidade pra poder lançar. Imagina que sacal todo dia. Cara, ó, o TF, cara, sempre foi um dos jogos que a gente mais jogou em galera. É um dos mais divertidos que a gente joga até hoje, né, cara? A gente fala, vamos sentar pra jogar TF. É um jogo que não enjoa, né? Porque às vezes pega um jogo e fala, pô, esse jogo já deu, né? Não, o TF cada vez mais tá ali se atualizando. Você pode enjoar, tipo, você jogou 3 dias de desafio. Aí no quarto dia você tá enjoado. Mas, cara, fica uma semana, você já descansa e joga de boa, entendeu? Uhum. E pra acabar aqui o cast dizendo, antes a gente finalizar de fato, falando da última atualização, que foi a atualização, tipo, digamos, do Mordor, da Man versus Machine. Porque o TF sempre foi baseado em duas cores, sempre foi baseado no time azul contra o time vermelho. Aí ele sempre inventa uma historinha pra poder aplicar os updates e inventaram, digamos, o time cinza. As comics são a melhor parte, cara. No site oficial do TF, eles lançam algumas comics explicando algumas coisas da história, né? E lançaram isso aí. Na verdade, teve até um mistério lá, que um cara no YouTube descobriu, falando, nossa, vai ter máquinas aqui, olha essa foto aqui no lugar. Depois que lançaram o Meet the Pyro, lançaram uma ferramenta de execução de vídeo, né, pra você poder produzir vídeos com a Engine Source, né, o Source Filmmaker lá. Então, muita gente pesquisando essa engine descobriu algumas dicas pra esse mod. O Man vs Machine, sim, cara. Ah, e tá. Vale ressaltar que esse Man não é de homem, é Man da loja que você compra as paradinhas lá. É de é de Manco versus os Machine. Sim. Que foi o quê? O engenheiro. Ou não, faltou ser Machine, né? É. Ai, piadinha. Que chamou os dados? Eu não fiz piada hoje, né? Não, hoje seis. Não. E família. o engenheiro, eu não lembro porquê, por eu não ter lido as HQs, ele criou essas versões máquina de todo mundo, só que, como é clichê de máquina, elas se viraram contra os seus criadores, cara. Faltou uma coisinha aí, minha filha. Sim, complemente, então. Por favor. Faltou o terceiro irmão, porque as indústrias MAN, elas são ordenadas. Ela inicialmente era uma pessoa que teve dois filhos no início. Uhum. O Blochard e o Red alguma coisa, que eu esqueci. São dois velhos que contrataram os mercenários, que são o time azul e o time vermelho. Descobriu-se nessas comics que tem o terceiro irmão, o Grey, que tem, até quem jogou Dead Space vai ver, ele tem um negocinho igualzinho do Isaac Clarke de vida. Nas costas? E ele criou isso, aquela coluna com um negocinho de sangue. Então ele criou um exército de robô pra poder tomar a MAN. É, porque assim, é engraçado que quando você vai jogar, o que na jogabilidade isso representa? Você tem waves de robôs te atacando. Os robôs é praticamente as classes que você tem pro jogo, né? Por exemplo, tem robô scout, robô pyro, tem robô spy, tem tudo. Existem alguns robôs diferentes pra algumas coisas. É, quando você começa o mapa ali pra você jogar, existe tipo como se fosse um quiosquezinho que você pode dar upgrade na azar. Armas, ou upgrade na sua vida, ou você fica mais rápido, e algumas coisas que você vai incrementando, que é exclusivo do Man, né? Da empresa, da Man Co. lá, que fez isso pra você estar com mais poder de fogo contra os robôs. Quando você vai enfrentando as waves, por exemplo, um engenheiro fazia estrago tranquilo, porque ele coloca num ponto, as dispensers dele com os updates começam a ter mais alcance, entendeu? Tem muita coisa que você vai ganhando debuffzinho. Uhum. Você consegue botar, além de uma sentry como um nível 3, você consegue botar mais mini center. É, mais uma mini center é muito maneiro, cara. Só que assim, então você fala, pô, então o engenheiro vai ser a classe roubada. Só que é muito legal porque eles pensam em tudo. Aí fizeram um tipo de robô que é a Sentry Buster, né? Sim, que é uma bola com pernas que sai correndo atrás da sentry e quando chega perto explode. E ela tem uma vida do caralho, que é muito fácil, muito difícil matar aquilo lá. Além dos robôs, às vezes vem versões dos robôs gigantes, né? Por exemplo, vem os gigante soldier, vem gigante, sei lá, gigante scout. Tem um monte de japonês aí, né? Gigante scout. É, tem. Uhum. Tem o sniper também. O sniper eu não cheguei a ver gigante. Acho que eu joguei acho que umas 4 vezes. Quem mais jogou aqui? Você jogou quantas vezes, Madruga, isso aí? Cara, eu joguei umas 5, 6 vezes. Joguei uma com o pessoal, joguei uma com o Digo. Eu joguei, aquela vez que joguei com você, foi a última, foi, era a terceira vez só jogando. Joguei 3 vezes só. O Excel nem cheirou, né, a parada, né? Nem passei perto. Eu só joguei uma vez. Foi com a gente ainda, né? Na medida que você vai matando, os robôs são playboyzinho, né? Você vai matando eles e já vai catando a grana. Uhum. Latrocínio. A cada wave você vai matando os robôs vão te dando grana e você pode gastar lá na Menko pra você dar mais upgrade ainda. Então, no final da fase, você tá tirando, tipo, 10, em vez de 10 balas por minuto, tipo, tá tirando, tipo, 50 balas por minuto, entendeu? Você vai dando upgrade nas paradas. Foi impressão minha, mas, por exemplo, assim, eu matei um robô de longe. Uhum. E outra pessoa pega o dinheiro, aquele dinheiro contabiliza pra mim, né? Sim, vai pra todo mundo. É compartilhado. Ele é compartilhado? Uhum. Yeah. Só que existe achievements pra você pegar dinheiro, entendeu? Se você pega todo o dinheiro, você ganha achievement lá, entendeu? Então, assim, qual que é o objetivo dos robôs? Você não pode deixar eles levar uma certa bomba até um ponto específico da sua base. Uhum. É mais ou menos um tower defense. É praticamente um Orcs Must Die dentro do TF2, entendeu? O que dá pra se resumir assim, cara, que eles aproveitaram. Aproveitou que é free to play, a galera falou, pô, vamos jogar aqui pra galera não ficar só competitivo, vamos fazer uma coisa um pouco mais co-op, né? Então foi a primeira vez que teve uma opção de co-op sem enfrentar sem ser versus um co-op sem ser versus no TF2. Então foi uma coisa assim que explodiu a cabeça de muita gente. Bom, e no videozinho tem uma música muito fantástica, né, Rodrigo? Sim, uma música chamada Robots. Cara, sério, essa é uma das músicas melhores pra mim. Ela tem um ar meio sci-fi, porque tem aquelas entendeu? Então toca aí. Então, vamos tocar aí. A gente passa rapidinho por aqueles mapas custom, tipo aquele que a gente jogou do pai. Ah, é verdade. Ficava... Existem alguns mapas, assim, que são feitos pela comunidade, né? Eles abrem essa possibilidade de você fazer mapa... E a gente jogou esses dias um muito engraçado. Aham, que nesse mapa era o seguinte, era só... Pyro, porque o Pyro tem uma habilidade com o lança-chamas, que você aperta o botão direito do mouse, ele solta só o gás do lança-chamas. Blast, né? Isso devolve míssil, devolve tudo. Até flecha, mas tem que ser bem preciso. Sim, aí isso era o quê? Era um time contra o outro, como se fosse uma queimada, aí vinha um míssil do nada pra cima de você, e você ficava jogando um pra cima do outro, cara. Isso é muito louco e muito divertido, cara. Então, vamos encerrando por aqui. É, gostaria de agradecer a participação de todos e dar um alô aí principal aí pro Digo, né? O Digo Coulson, das antigas, lá do Melo X, né, Digo? Tô me buscar, ó, tava já virado um nômade. É. Yeah. Você tava no time cinza, né? Na real, cinza. Né? Encontraram, me deram um prato de comida. É. Ixi, uma arma. Te deram uma comida? É, corta essa parte. Me deram algo uma... para comer. Era uma marmita com dois ovos e uma linguiça. Ah, não. O povo tem muito colesterol. E... Mas enfim, galera, vamos encerrando por aqui. Agradeço mesmo de coração a todos que participaram. Não deixe de enviar seus e-mails, fale a respeito das suas classes preferidas. Deixe um comentário e adicione o nosso grupo oficial do Steam pra jogar com a gente, né? Lá dentro do grupo tem nossas ideias. Procura a gente por lá. Então, até a próxima edição. Um abraço a todos e falou. Valeu, pessoal. Valeu. Vai com Deus, Zeb. Beijo. Vixe. Não, cara, eu tô imaginando o Heavy, em vez de atirar bala, atirando consolo, cara. Imagina uma metralhadora de caralho voando. Ah, você sabia que também existem mapas que pra são. Pra que vocês foram aceitos, dar ideia pro Madruga, velho? Né? Oi, o Pyro, em vez de jorrar fogo, é jorrar o quê? Não. O líquido branco. Victory!